Capítulo 19. No Salão da Morte. Conan andou cautelosamente na direção da luz. Seus ouvidos não captavam mais nenhum som de perseguição, ainda que tivesse deixado a escuridão transbordante de vida senciente, mas avistou a fonte do brilho, que se movia como um grotesco pêndulo. Atravessou o túnel que cruzava outro corredor largo, e um pouco mais à frente, viu uma bizarra procissão de quatro homens altos, encapuzados, vestindo mantos negros, apoiando-se em bastões. O líder trazia uma tocha acima de sua cabeça, que queimava com uma curiosa chama constante. Como espectros passaram e desapareceram, deixando somente um brilho evanescente no ar. A aparência deles era sobrenatural. Não eram estígios nem coisa alguma que Conan já tivesse visto. Duvidou se eram humanos. Pareciam fantasmas negros à espreita nos túneis assombrados. A situação não poderia ficar pior. Antes que os passos inumanos pudessem voltar, Conan já corria pelo corredor e desembocava em outro túnel, de onde ficou observando o cortejo fantasmagórico movimentando-se no círculo brilhante. O bárbaro rumou silenciosamente atrás dele, mas encolheu-se contra a parede quando o quarteto parou para conferir algum assunto. A seguir retornaram como se refizessem seus passos e ele escorregou para dentro do arco mais próximo. Tateando nas trevas às quais seus olhos já estavam se acostumando, descobriu que o túnel não seguia reto, mas em meandros, e voltou para trás da primeira curva de forma que a luz dos estranhos não o denunciasse quando eles passassem. Em seguida, escutou um zumbido vindo de outro ponto como o murmúrio de vozes humanas. Movendo-se pelo corredor na direção do som, abandonou a intenção original de seguir os espectros para qualquer que fosse o destino deles e optou por seguir aquelas vozes. Assim, avistou um fio de luz na virada do corredor preenchido por um brilho ofuscante na outra extremidade. À sua esquerda, uma escada de pedra. Os sons afastavam-se de Conan à medida que ele subia. Enfim, passou por uma porta baixa e arqueada que dava para um espaço aberto, brilhando com uma irradiação estranha. Dali era possível divisar uma sala de proporções colossais. Era um salão dos mortos, que poucos além dos sacerdotes silenciosos da Estígia tinham visto. Cravadas nas paredes negras, erguiam-se incontáveis camadas de sarcófagos esculpidos. Cada qual ficava em um nicho na pedra poeirenta e as fileiras amontoavam-se para o alto, perdendo-se na obscuridade. Milhares de máscaras esculpidas cercavam o grupo que estava no centro do salão, tornados fúteis e insignificantes por aquela vastidão de mortos. Deste grupo, 10 eram sacerdotes. Apesar de terem descartado suas máscaras, Conan sabia que se tratava do mesmo pessoal que acompanhara até a entrada da pirâmide. Estavam de frente para um homem alto com rosto de falcão, ao lado de um altar negro, no qual jazia uma múmia com ataduras podres que pulsava um poderoso clarão chamejante disseminando fagulhas douradas na pedra negra. Aquele brilho deslumbrante emanava de uma grande joia vermelha, cujo reflexo deixava os rostos dos sacerdotes cinzentos e com aparência de cadáveres. Enquanto observava, Conan sentiu o peso da fadiga causada por todas as exaustivas léguas e cansativos dias e noites de sua longa busca. Tremeu com a louca urgência de se embrenhar entre aqueles sacerdotes, abrir caminho com golpes de aço e apanhar a gema vermelha, mas se conteve. Agachou sob a sombra de um balaustrado rochoso. Um relance mostrou-lhe uma escadaria que levava para o piso do salão abaixo. Ele vasculhou o vasto local, buscando outros sacerdotes ou devotos, entretanto só vislumbrou o grupo no altar. Naquele enorme salão, a voz do homem que regia a cerimônia ecoou pavorosa. E então a palavra veio do sul. O vento da noite a sussurrou, os corvos a grasnaram enquanto voavam, e os sombrios morcegos contaram para as corujas e serpentes que espreitam nas antigas ruínas. Homens lobo e vampiro sabiam, e também os demônios de corpos sujos que perambulam pela noite. A noite do mundo adormecida mexeu-se e sacudiu sua pesada cabeleira, e lá começou o rufar de tambores na escuridão profunda. Os ecos de distantes gritos estranhos amedrontaram os homens que caminham no crepúsculo. pois o coração de Ahriman voltou ao mundo para cumprir seu destino críptico. Não me pergunto como eu, Tutomes de Kemi, e à noite escutamos a palavra antes de Thoth Amon, que chama a si próprio de Príncipe de Todos os Magos. Há segredos que não são encontrados por ouvidos como os dele. Thoth Amon não é o único Senhor do Anel Negro. Eu soube e fui encontrar o coração de Ahriman que veio do sul. Era como um imã que me atraía infalivelmente. Ele migrou morte após morte, velejando em um rio de sangue humano que o alimenta, que o atrai. Seu poder é ainda maior quando há sangue nas mãos que o seguram, quando é banhado pela matança de seu portador. Onde quer que ele brilhe, sangue é derramado, reinos caem e as forças da natureza são colocadas em turbilhão. Eis que estou aqui, o mestre do coração de Ahriman, e chamei vocês, que são fiéis a mim, a esta reunião secreta para partilhar o reinado negro que se erguerá. Esta noite vocês testemunharão o rompimento com os grilhões de Thoth Amon que nos escravizam e o nascimento do Império. Quem sou eu, Tutomes, para saber quais poderes espreitam e sonham nestas profundezas vermelhas? O coração de Ahriman encerra segredos esquecidos há 3.000 anos. Vou aprendê-los porque se desvelarão para mim. Ele acenou a mão, dirigindo-se aos sacerdotes reunidos no salão. Vejam como eles dormem encarando-nos por detrás de suas máscaras esculpidas. Reis, rainhas, generais, sacerdotes, magos, as dinastias e nobreza da Estígia por 10.000 anos. O toque do coração irá despertá-los de seu longo torpor. Faz muito, muito tempo que a maior de todas as joias pulsava na antiga Estígia. Aqui era seu lar tantos séculos antes de viajar para Acheron. Os antigos conheciam seu pleno poder e eles irão me contar quando lhes restaurar a vida para trabalharem em meu nome. Eu irei acordá-los, aprenderei sua sabedoria esquecida, o conhecimento trancafiado naqueles crânios brancos. Pela erudição dos mortos, iremos escravizar os vivos. Sim, reis, generais e magos dos tempos idos serão nossos ajudantes e escravos. Quem irá se opor a nós? Olhem! Esta coisa seca e murcha no altar foi outrora Thoth Mekri, um alto sacerdote de Set, que morreu 3.000 anos atrás. Ele era um adepto do Anel Negro, conhecia o coração de Ahriman e vai nos revelar seus poderes. Erguendo a grande joia, Tutomes depositou-a sobre o peito da múmia e levantou a mão ao mesmo tempo em que iniciava um encantamento. Mas não terminou o feitiço. Com as mãos no alto e os lábios separados, ele congelou olhando atrás de seus acólitos, que se viraram para o arco negro da porta, por onde entravam 4 figuras esqueléticas vestindo mantos negros. Seus rostos eram amarelos e ovalados sob a sombra de seus capuzes. — Quem são vocês? — proferiu Tutomes em tom ameaçador como o silvo de uma cobra. Vocês enlouqueceram para invadir o santuário sagrado de Set? O mais alto dos estranhos falou, e sua voz era atonal como o sino do templo de Kitai. Nós seguimos Conan da Aquilônia. Ele não está aqui, respondeu Tutomes, sacudindo o manto de sua mão direita com um gesto curiosamente ameaçador, como uma pantera mostrando as garras. Você mente. Ele está no templo. Prova disso é o cadáver atrás da porta de bronze na entrada da pirâmide. Nós o rastreamos através desses corredores sinuosos. Seguíamos sua trilha tortuosa quando nos tornamos cientes de seu conclave. Vamos agora retomar nossa busca. Mas primeiro, entregue-nos o coração de Ahriman. A morte é o quinhão dos loucos, murmurou Tutomes movendo-se para perto do quarteto. Os sacerdotes também fechavam um cerco com passadas leves, mas os estranhos pareciam não ter medo. — Quem pode olhar para tamanha joia sem desejo? — disse o estrangeiro. Em Kitai ouvimos falar dela. Nos dará poderes sobre os povos que nos expulsaram. Glória e maravilha espreitam em suas profundezas escarlates. Entregue-a para nós antes que matemos a todos. Um grito feroz ecoou quando um sacerdote saltou com um aço resplandecente na mão. Ele caiu morto, atingido no peito pelo toque de um bastão incrustado. Em um instante, o grande salão das múmias virou palco de cenas sangrentas. Punhais curvos reluziam em todas as direções. Bastões traiçoeiros batiam para dentro e para fora, e sempre que tocavam um homem, ele gritava e morria. Logo depois do primeiro golpe, Conan correu escadaria abaixo, captando apenas vislumbres daquela breve luta demoníaca. Viu homens trôpegos vertendo sangue, além de um quitaniano todo cortado permanecer em pé e só cair morto quando Tutomes o feriu no peito com sua mão vazia e aberta. No momento em que Conan deixou a escadaria, a luta estava quase acabada. Três dos quitanianos estavam caídos, lacerados, cortados em tiras e desentranhados. Entre os estígios, somente Tutomes permanecia em pé, e ele investiu contra o único remanescente. Sua mão vazia, erguida como uma arma, estava escura como se pertencesse a um homem negro. O bastão do quitaniano mais alto estocou o oponente que pareceu se alongar ao golpe do homem amarelo. A ponta tocou o peito de Tutomes, que ficou paralisado. Ao ser atingido mais uma vez, o sacerdote estígio caiu para trás e morreu. Seus traços maculados em uma onda de escuridão que fez que toda sua cor ficasse igual à da mão encantada. O quitaniano voltou-se em direção à joia que queimava no peito da múmia no altar, mas Conan estava diante dele. Em plena tensão e quietude, os dois encararam um ao outro com as múmias esculpidas assistindo a tudo de cima para baixo. Desde longe eu o sigo, rei da Aquilônia, disse calmamente o quitaniano. Descendo o grande rio e sobre as montanhas, por entre Poitan e Zingara, através das colinas de Argos e até a costa. Não foi fácil rastrear sua trilha desde Tarantia, pois os sacerdotes de Azura são astutos. Nós o perdemos na Zingara, mas encontramos seu capacete na floresta abaixo das colinas fronteiriças, onde você enfrentou os vampiros das florestas. Quase perdemos novamente a trilha entre os labirintos desta pirâmide. Conan refletiu que tinha sido abençoado ao retornar da Câmara da Vampira por outra rota, em vez daquela pela qual fora levado. De outro modo, teria ido de encontro a esses demônios amarelos, em vez de tê-los avistado de longe, enquanto o rastreavam como cães de caça com qualquer que fosse o dom bizarro de que dispunham. O quitaniano balançou a cabeça como se lesse sua mente. Isso não importa. A longa caçada acaba aqui. Por que você me perseguiu? Perguntou Conan. Era um débito a ser pago, respondeu o quitaniano. Para você que está prestes a morrer, não negarei conhecimento. Nós éramos vassalos de Valérios, o rei da Aquilônia. Foi muito tempo de servidão, mas após este serviço estamos livres. Meus homens pela morte e eu pelo cumprimento da obrigação. Devo retornar à Aquilônia com dois corações. Para mim mesmo, o coração de Ariman. Para Valérios, o de Conan. É só um beijo do bastão que foi cortado da árvore viva da morte. O bastão investiu como um ferrão de vespa, mas a faca de Conan foi mais rápida, cortando-o em duas metades, uma caída no chão. Houve outra cintilação do aço afiado como um jato de luz, e a cabeça do quitaniano rolou no ar. Conan virou-se para pegar a joia, mas arrepiou-se ao perceber que não era mais uma coisa murcha e marrom que jazia no altar. A gema brilhava sobre o peito de um homem vivo, ainda envolto em bandagens que lhe moldavam o corpo. Vivo? Conan não conseguia se decidir. Os olhos eram como vidro opaco e escuro. Lentamente, o homem levantou-se e apanhou a joia. Ficou em pé ao lado do altar, como uma imagem esculpida. Mudo, estendeu a mão em direção a Conan, com o coração de Ariman latejando chamas. O bárbaro apanhou a grande gema com uma sensação lúgubre por receber presente da mão de um morto. De algum modo, percebeu que os encantamentos não deram certo, porque a conjuração não fora completada. A vida não estava plenamente restaurada no cadáver. Quem é você? Perguntou o Cimério. A resposta veio numa frase sem tom de inflexão, como pingo de água de estalactites de cavernas subterrâneas. Eu era Tot Mekri. Eu estou morto. Você poderia me levar para fora deste templo amaldiçoado? Conan pediu com a pele crepitando. Com passos mecânicos, o morto-vivo moveu-se na direção do Arco Negro, seguido por Conan. Uma olhadela para trás mostrou uma vez mais o grande salão com suas camadas de sarcófagos, os mortos espalhados perto do altar, a cabeça do Kitaniano que tinha matado, virada para o alto. A joia iluminava os túneis negros como uma lâmpada enfeitiçada pingando fogo dourado. Conan notou um movimento nas sombras e acreditou ter visto a vampira que foi a Kivasha encolhendo-se do brilho em sua mão. Com ela, outras formas, menos humanas, vigiavam ou se esquivavam para a escuridão. Tot Mekri seguiu em frente sem olhar para a direita ou esquerda, um passo tão imutável quanto a marcha do destino. Suor frio acumulava-se na pele de Conan. Dúvidas assolavam-no. Como poderia saber se aquela figura terrível do passado o estava guiando para a liberdade? Mas sabia que, por conta própria, nunca desvendaria aquele labirinto enfeitiçado de corredores e túneis. Ele acompanhava seu guia pelo caminho repleto de formas ocultas de horror e insanidade que só se afastavam diante do brilho do coração de Ahriman. Então a porta de bronze mostrou-se diante dele. Conan sentiu o vento da noite soprar pelo deserto. Viu as estrelas e o tapete de areia sobre o qual a sombra da pirâmide incidia. A múmia renascida apontou silenciosamente para o deserto, voltou-se e retornou às trevas. Conan observou aquela figura muda cujos pés inexoráveis se moviam para um destino inevitável. Com uma blasfêmia, o Cimério saiu pela porta e correu para o deserto como se fosse perseguido por demônios. Não olhou para trás, nem para a pirâmide, nem para as torres negras de Kemi reluzindo turvamente ao longo das areias. Rumou direto para a costa ao sul, correndo como só homens em pânico fazem. A violenta exerção libertou seu cérebro das teias de aranha enegrecidas, o vento limpo do deserto soprou os pesadelos de sua alma, e uma maré de exultação que começou no deserto e subiu no emaranhado de alagados transbordou diante da visão do Venturer ancorado. Conan mergulhou no pântano sem se preocupar com serpentes nem crocodilos e nadou para a galera. Após escalar o costado e pular no convés, antes que o vigia o visse, retomou o comando do barco. Despertem, cães! Rugiu Conan, espalmando para o lado a lança que o Zonzo Vigia agora apontava para seu peito. Levantem âncora! Aos seus postos! Deem um capacete cheio de ouro para o pescador e deixem-no na margem. Logo o amanhecer chegará e, antes disso, precisamos estar singrando para o porto mais próximo de Zingara. Ele rodou a grande joia acima de sua cabeça, arremessando borrifos de luz que salpicavam o deck com fogo dourado.